Você não come letra. Eu acho que o curso deve ter sido muito bom para você. E o programa que você fez lá na rádio, quer dizer, nesse sentido, eu acho que está perfeito, cara. São alguns detalhes que agora a gente vai. Em alguns momentos, assim, que eu senti, e o que que a gente busca dentro de uma rádio jovem, assim, é o equilíbrio de gás, né, cara? Por exemplo, ouvindo em alguns momentos, você, assim, você entra com o gás muito lá em cima. Você tá assim, ah, muito bem, a jovem mar. Esse gás aí é uma coisa que muitos locutores usaram já no passado. Hoje as rádios, elas pedem uma coisa, um gás, mas não tanto. Muito bem, você tá lá em cima. É um degrau abaixo. Muito bem, você tá aqui, entendeu? É descer um degrau nesse gás inicial, principalmente quando você começa um horário, quando você começa o programa e tal. Então esse é um ponto. Que é uma coisa que você tem que se policiar. Porque eu sei que a vontade é você ir lá em cima, né? Todo mundo tem isso, né? Mas é por isso que as rádios inventaram o tal do nome da rádio antes de tudo. Porque você pode ver pela mixa, mix você! O cara fala mix, aí já dá uma descida. Esse é o treinamento que eles fazem. Porque se você for mix aqui, é a melhor música! Tá? Não, você pode ver que o cara não faz isso. A não ser que alguém que seja mal treinado, de uma rádio local, horário local. De uma mix, eu tô dizendo, de uma rede, né? Jovem Pan, mix e tal, né? Pode ver, Jovem Pan, a melhor programação aqui nesta tarde de sexta-feira, entendeu? Sobe com o nome da rádio, aí ele desce. Entendi. Lógico que não é pra você descer total. E aí eu acho que é um ponto que você também pode corrigir. Quando você desce, em alguns momentos daquele piloto lá, claro que obviamente eu ouvi aquele não, aquilo não é um piloto, aquilo é tirado do ar mesmo, né, da Jovem Massa. É, eu gravava os programas, editava, tirava as músicas e pegava alguns trechos e montava aqueles áudios lá. Boa. Eu acho que assim, você interage bem quando você vai falar dos abraços, dos beijos, lá, poxa, manda um abraço, muito legal. O que é uma coisa que é. Você ouvia muito o locutor quando você era moleque, assim, muitos locutores ou não, Jefferson? Como é que é essa história no rádio, tu, assim, de curtir Muito, rádio? cara, desde 10 anos, acho. Eu Legal. tenho um tio que é radialista no interior aqui, rádio AM, e eu gravava e ficava escutando 500 vezes, e aí depois aqui Atlântida, Universal, Cidade, que eram as rádios que eu tinha, né, na época. Que dava pra ouvir, né? Exato, Legal. sem Você internet. tem uma pegada, cara, de uma coisa meio, às vezes, do AM, que é aquela coisa de deixar o espaço. A locução vai indo, você vai e volta. Eu acho isso muito legal. Eu particularmente, eu curto. Eu achei legal as que eu ouvi você fazendo. Porém, eu acho assim, o que você pode fazer, isso você pode usar, porque isso assim, não é uma coisa muito fácil. As pessoas, assim, várias pessoas que eu dou aula, cara, os caras têm uma extrema dificuldade de fazer isso. Extrema dificuldade. O cara não consegue, sabe, dar aquela pausa que você dá, às vezes, é aquela coisa da brincadeira, que antigamente o cara modulava, o cara subia o volume da mesa ali, do áudio, da trilha, ou da música, enfim, né? Dava uma subida e dava uma descida, que isso é uma coisa que antigamente se fazia muito, né? Você faz com muita precisão. Porém, o que eu acho é que você pode dar uma encurtadinha nesse espacinho que você deixa. Às vezes, em alguns momentos, você deixa muito anos 80. É muito, não é ruim, entendeu, Jefferson? Entendi. Mas é que se você, por exemplo, numa situação qualquer, alguém te peça para você fazer uma rádio, uma rede, ou jovem, uma rádio local jovem, sem ser web, o cara vai te cobrar isso. Não, pô, você deixa muito espaço, sabe? O cara vai te encher o saco nesse sentido, né? Mas, enfim. É legal, acho que isso você pode dar uma corrigida. É uma correção que pode te colocar num outro patamar, assim, entendeu? Porque como você faz bem, você domina fazer isso, que eu vi você fazendo em vários pontos, você vai ter facilidade para dar essa enxugadinha. É um tostãozinho, Sim, sabe? legal. É uma coisa assim, que você pode deixar esse espaço, mas bem pouquinho, acho que você consegue fazer e fica bem legal, entendeu? Ah, bacana. Muito bom isso. O que é também uma coisa muito anos 80 e 90, os locutores faziam, a gente se deixa levar pelo ritmo da música ou da trilha. Então, se ela é um pouco mais lenta, a gente vai um pouco mais lento, assim, um pouco mais, a gente baixa um pouco o tom de voz. Se ela é um pouco mais para cima, a gente sobe um pouco mais. Hoje, isso pode ser feito, mas o que que a gente procura, o que que eu procuro falar muito para as pessoas? Que não chama tanto a atenção do ouvinte. É legal? É legal. Acho que você faz isso super bem. Você vai bem no ritmo da música e da trilha. Volto a te falar, outros caras têm muita dificuldade de fazer isso. Mas o que eu acho que você pode fazer é o que a gente chama, eu chamo de onda, que é subir e descer. Então, a música pode entrar super meio lentinha, tipo que tem uma entrada que é o Beautiful Day do YouTube, que é bem mais para baixo. A música ela não é uma música lenta, mas ela é uma música um pouco mais para baixo. Você entra no ritmo dele. Você pode falar, você pode entrar, entra lá o tantos, tantos, tantos. Pode entrar, esse aqui é o YouTube, e aqui na programação da sua Jovem Máxima, sabe? Você dá umas subidas, umas ondas que você pode fazer. É, isso, é, nessas aulas, a gente pode ir dando uma treinada, e eu peço para, de repente, se for fazer, você pode até fazer uns testes para a gente ouvir e sentir o que você consegue. Não é onda assim, tipo, babo, babo, não. É subir e descer gradativamente. Você está aqui na Jovem Máxima com a melhor programação e agora é o som do YouTube. Entendeu? É descer e subir sem que o ouvinte perceba e você, isso você traz o ouvinte perto de você. E isso melhora e potencializa a tua interpretação. É, eu acho que você tem uma interpretação super boa de, na locução. Né? Porque tem cara que vai muito reto assim e o cara não interpreta nada, então você nem entende. Sim. É, achei muito boa essa interatividade tua de falar os abraços e mandar os abraços, aquela meio perdida, peraí, deixa eu ver, São Paulo, fulano de tal, sabe? Isso é legal. Com certeza é desse histórico teu de AM aí, de ouvir muita rádio antigamente, né, desde moleque, que os caras faziam muito isso. Isso eu acho que você pode fazer, mesmo que você saiba onde você está, entre aspas, e você já, com certeza você deve saber isso que eu vou te falar, mas o rádio, a gente, entre aspas, a gente dá uma enganada, né? Tipo, eu tô perdido. Eu não tô perdido, mas eu finjo que eu tô perdido para dar aquela sensação pro ouvinte que, putz, que legal, o cara tá interagindo mesmo. Olha, não é tudo mastigadinho, né? Tudo, era isso que eu ia falar, exatamente por... Às vezes eu me perdi ali, eu trocava a tela, dava um alt tab errado, eu tinha que improvisar alguma coisinha para tentar tapar aquele buraco. É isso aí. Que esse é o grande negócio do rádio, né, cara? Esse é o grande negócio do rádio. Porque o rádio, cara, é muito mais fácil você saber, é muito mais fácil você fazer aquele beabazinho que muitas rádios fazem, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, do que você fazer isso, cara. Porque isso te traz um improviso. Fazer programas assim, que muito provavelmente você vai fazer também na rádio de Portugal. O improviso vai ser fundamental, porque é programa ao vivo, cara. Vai ser ao vivo esse de Portugal também, não? Ele até sugeriu, Jefferson, quem sabe tu grave e me manda. Só que eu pedi pra ele, pelo menos por um. Talvez depois, se eu tiver que, né, me complicar mais aqui com horários, até eu faça gravado. Mas mesmo que eu faça gravado, eu quero fazer a uma hora ou duas horas, né, como se fosse uma live, entendeu? Como se fosse um ao vivo. Isso é legal. Eu não quero editar. Isso é legal. Não quero editar. É, porque aí é essa história, né? Aí você entra nesse ritmo de fazer uma locução descontraída, que eu acho que é o mais importante. Provavelmente natural, é isso que ele vai curtir que você faça. E mais natural também. É. Um outro ponto que eu percebi também, Jefferson, que é o seguinte. Eu tô te passando algumas situações para você. Lógico que rádio web e rádio física são diferentes, obviamente, você sabe disso. Sim. Então eu tô te passando algumas coisas que provavelmente sejam importantes para você se surgir uma situação de você trabalhar numa rádio física, tá? Bacana. Então, por isso que eu tô te falando. Pra rádio web, de repente, passa batido. Mas eu acho legal você estar preparado como profissional. Por exemplo. Eu também prefiro. Não é? Eu melhor. Eu acho que assim, você não precisa repetir tanto o seu nome. O que se costuma fazer entre aspas, é de hora em hora o locutor falar o nome dele, não necessariamente no topo da hora ali, quando ele faz a abertura do horário ou a abertura do programa, mas é uma prática que, se você ouvir algumas rádios, tem locutor que nem fala, algumas rádios proíbem, né? Por exemplo, a própria Mix é uma rádio que proíbe os caras falarem o nome. A Jovem Pan não, ela já tem uma maleabilidade, você pode falar o nome ali, de repente, mas claro que se você for falar muito, os caras vão te dar uma podada. Transamérica, idem, a mesma coisa. A Band também tem isso, tem essa facilidade, é uma rádio mais popular, né? Enfim. Então, só não repita muito, com frequência, de break em break ou de bloco em bloco, entendeu? Dá um tempo. Abre ali o programa. Estamos começando aqui, tal programa, eu sou o Jefferson, pá, pá, pá, pá, pá, beleza. Até ali uma hora você vai abrir um outro programa, ou se o programa é um programa mais extenso, na segunda hora do programa, você volta falando, bom, continua aqui, Jefferson, com você, na programação, blá, blá, blá, blá, blá, enfim. Isso então é uma coisa que... só para não ficar chato, sim, porque senão não. Fica parecendo muito... Sabe, a gente tem uma brincadeira que a gente fala, assim, que é aquela história. Pô, o cara fica parecendo demais, né, meu? Fica falando demais o nome dele, né? Não, e isso aí eu já tinha notado também, Rui, porque me incomodava também. Só que eu queria preencher aquele espaço e falar rápido, tá, né? E aí acaba sempre, quase toda abertura de bloco eu falava a mesma coisa. E o teu outro curso também me apontou por conta da... Tu fala sobre isso também. Tá, boa. Outra coisa que é importante, cara, é cuidado com esse negócio de... tem coisas assim que a gente não precisa nem falar, nem antes nem depois. Por exemplo, o break. Você vai pro break, beleza, você pode até chamar, nós vamos pro break, daqui a pouco continua o programa tal. Você pode até falar. Quando você volta, você não precisa falar, tô voltando do break, não. Já tá explícito ali que você tá voltando. O cara tá ouvindo, ele sabe que você tá voltando, entendeu? Então só não precisa falar. Voltamos do break e tal. E uma coisa que você tem que corrigir é algumas muletas. Eu percebi que uma muleta tua que você usa é a temperatura. E falar que você está no estúdio B da rádio tal. Isso, é melhor você falar uma outra coisa do que você falar sempre isso. Ah, 26 graus, 26 graus, 26 graus. Pô, acho que é legal na abertura, você pode até falar, pô, 26 graus, hoje é sexta-feira, muito sol, ou sei lá, vai, tá frio, ou chuva. É legal você situar o ouvinte, isso serve até como argumento ali para você fazer o horário. Mas não repetidamente, entendeu? A não ser que a rádio, por exemplo, tem rádio que vende a temperatura, né? Então tá lá, 26 graus agora aqui, aí o oferecimento, aquelas coisas, você sabe como é que é. Então, procure, o que você faz, assim, pra você ter alguma coisa na mão? Como a gente até comentou, é legal você ter um roteiro e você ter umas muletas escritas pra você usar, tipo, você tá voltando, você fala assim, bom, continuando aqui com a melhor programação, beleza, é uma frase chavão, mas serve. Continuamos aqui com o programa tal, também pode falar. Pô, continuamos aqui com o programa tal nessa sexta-feira. Pô, perfeito. O que não pode e que o que fica chato, o que afasta o cara é a redundância, entendeu, Jefferson? Sim. É isso aí, o negócio da temperatura que eu te falei. Então, tudo que você for falar, não exagere na redundância, não repita sempre, entendeu? Então, cada bloco, você pode até... Ah, exigência da rádio que volte falando o nome da rádio. Beleza, aí já não é redundância, é exigência artística de direção da rádio. Beleza. Só que aí é aí que entra o profissional que faz a diferença, entendeu? Porque muitas vezes o cara entra e já vai direto para desanunciar a música, por exemplo, num fim de bloco ali. Jovem Máxima e a Beyoncé com Jay-Z, Crazy in Love, aí, e Jota Quest também e o Chainsmokers, vamos supor. Você pode dar um toque seu? O que você pode fazer? Jovem Máximo aí, a Beyoncé e o Jay-Z, o início da parceria deles, Crazy in Love, que depois parceria essa que virou casamento, que beleza. Também o Jota Quest, o acústico. Você dá uma pequena informação. Isso faz a diferença. Essa pequena informação, cara, mostra que você é um cara ligado, antenado e que não é chato. Porque simplesmente falar a música e o artista, música, artista. Pô, não que você tenha que dar uma informação de todos os artistas, mas em alguns pontos é legal você fazer isso, entendeu? Você vai se diferenciar, o Jefferson. Coisa simples. Não é assim, tipo, que eu já vi nego fazendo. Tá, queremos, a gente falou Jota Quest. Jota Quest agora, do acústico deles, Morrendo de Amor. Aliás, o acústico do Jota Quest foi gravado em tal lugar, lá, inclusive um teatro para 2.000 pessoas. Eles gravaram, inclusive. Não, porque não é um programa disso. Se fosse um programa disso. Aí show de bola. Pô, vamos começar com o Jota Quest, papapá, que fez isso aquilo. Pô, aí show. Agora, ficar também com muita informação, aí você também enche o saco do ouvinte. E outra, é o que eu sempre falo. O ouvinte, ele vai falar, pô, esse cara tá sempre falando essa mesma informação. Tipo, se tocar de novo, vamos supor, vai, toca lá o Shawn Mendes e o Zed. Fala, parceria que deu certo, Shawn Mendes e Zed. Aí no outro dia você volta, o teu ouvinte é fiel. Shawn Mendes e Zed, a parceria que deu certo. Pô, e todo dia você fala isso, meu cara? Pô, esse cara fala isso todo dia, velho. Tá lendo. Então você pode falar, pô, o Shawn Mendes se juntou com o Zed, grande DJ, saiu esse som. Um dia você fala, no outro dia você não fala. Esse é o segredo do dia a dia, né? Da locução do dia a dia. É você ser diferente a cada dia. Guardar essas cartas na manga pra insumo. carta na manga. Exatamente. É isso que você tem que ter. O que eu sempre falo para as pessoas que é legal ter, Jefferson, é assim. Porque quando você trabalha numa rádio, que é mais ou menos aquela programação que a gente conhece, por exemplo, Rádio Jovem, é mais ou menos sempre a mesma coisa. Você muda ali um flashbackzinho ou outro, né? Mas o playlist a gente sabe mais ou menos. Principalmente um cara que faz sempre o mesmo horário, você sabe mais ou menos o que toca. Muda ali, vai tocar naquela primeira hora, vai tocar na segunda, na terceira, sei lá. Uhum. Né? Sim. Então você já deixa ali um roteiro, você pode até pôr no papel mesmo, velho. Tem gente que tem facilidade de guardar na cabeça, mas pô, põe no papel ali. Tipo, a Fergie, você vai tocar lá um Black Eyed Peas, pô, você sabe que a Fergie separou, você fala lá. O Zed, ou sei lá, o você vai tocar um projeto desses aí, qualquer, de três DJs, tipo... Cheat Codes, o próprio, sei lá, você fala, pô, Cheat Codes para os três DJs lá dos Estados Unidos, isso você pesquisa na internet, dá uma olhadinha e deixa ali de stand-by, cara. Quando você vai fazer a locução, pô, Cheat Codes são os três DJs lá de não sei onde, em Nova York, ou de não sei onde, isso é muito legal. Isso é muito legal. E isso não tem. Porque o que eu acho que você tem, que você pode desenvolver dentro da tua locução, é esse lado comunicador, cara. Você é comunicador também, cara. Isso é muito bom. Uhum. Porque você não é só o locutor. Você tem essa pegada, entendeu? Isso ouvindo, você fala, puta, que legal. Ah, o Togui tá falando que eu não tenho essa... Não, meu, isso é muito bom, cara. Você pode ter certeza disso, tô te falando. Isso é muito bom. Você é comunicador, obrigado, velho. Obrigado. Então você pode ser o locutor que é comunicador, que é isso que as rádios procuram hoje. Quando você manda um piloto para uma Jovem Pan, para uma Atlântida, para uma Transamérica, para uma Band, o cara não quer o locutor. A própria Mix. Se o cara vê que você é locutor, cara, só, beleza, você pode ser um baita locutor e o cara pode até te contratar. Porém, se o cara ouve o coordenador, o diretor, a pessoa responsável, vê que você tem essa veia de comunicador, que você, isso você tem, é nato dentro do teu, da tua locução, meu, você está... quilômetros à frente de outros caras que você vai concorrer com a vaga, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Uhum. Então, quando você manda um piloto nessa pegada, você tá saindo à frente de todo mundo, cara. E aí é muita probabilidade do cara te chamar, te vendo assim, dando informação, não sendo repetitivo, com a tua locução, tua voz é boa, tua dicção também, muito boa. Matou, velho. Aí não tem tempo ruim. É questão de treino mesmo, eu acho que vai super bem, entendeu? Ah, legal. Perfeito. Isso aí é acertar isso aí, que eu acho que a gente pode acertar nessas aulas aí, dá pra arredondar bem isso. Depois eu vou passar umas lições de casa aí pra você fazer pra mim, pra gente ir treinando isso. Uhum. Né? O que eu acho também, é uma outra coisa que você tem que ficar esperto, eu não sei... Como é que tá teu nível de inglês? Não deu pra sacar muito, não. Em alguns momentos eu achei que você deu uns enrolation ali, mas como é que você tá de inglês, cara? Ah, tem que... Eu tô voltando aí pra umas aulas particulares, né? Meu inglês é de sobrevivência, né? Então, eu sempre viajei bastante, mas nada muito a fundo do inglês, assim. Mais no enrolation mesmo. O que você precisa só fazer, Jefferson, é assim... É o que eu falo pra todo mundo, é assim, uma dica que... Mas nem dica, assim, é orientação mesmo, cara. Porque você não tem necessidade de ser um fera em inglês, entendeu? Mas você pode saber, por exemplo. Por exemplo, lá todo mundo fala, pô, Rui, mas eu já ouvi isso muitos. Até um menino que eu dei uma aula ontem, super gente boa. E ele, legal, porque no meio das aulas, depois. Não, ele fez bastante aula, fez 8 aulas. Uhum. A gente tá na 6ª aula. E ele deu uma acertada, a rádio já chamou ele pra ele. Ir para o horário normal, isso foi muito bom. Uhum. Porque ele deu uma acertada no inglês. Ele era folguista. O inglês dele era um pouco... Ele se perdia. Por exemplo, Camila Cabello. Ele falava Camila Cabello. Não é Camila Cabello, é Camila Cabello. Aí você fala, pô, Rui. Ele falava para mim, não, mas os caras que falam Camila Cabello, você vai falar como os caras falam na gringa. Camila Cabello. É fácil. Ele, puta, não, Rui. Ele tinha essa mania de achar que não. Eu botei na cabeça dele, não deu outro. Ele entrou com o inglês melhor, falando os nomes legais, tipo, Selena Gomez. Selena Gomez. Pô, mas é Selena, todo mundo fala assim, não faz mal, você vai falar Selena Gomez. Uhum. E, E bateu isso, ele começou a fazer já melhor isso aí, o cara, o chefe dele chamou ele, ele vai pegar um horário fixo e vai sair da folga. Pô, eu fiquei super contente. É, né? Eu ficava, me incomodava bastante quando eu via que eu gravava os áudios ali do programa e depois eu escutava e, nossa, falei totalmente errado esse nome, totalmente essa música errada. Aí o que que eu fazia exatamente a dica que tu dá nos teus vídeos lá, que é, pega um YouTube, uma entrevista do artista e vê como isso, é que os caras falam. Isso. Né? E aí eu isso. procurei fazer isso. Exatamente. E outra, a maioria das rádios, o Jefferson, elas não te obrigam a você. Pode até ter, mas assim, pelo menos as rádios jovens que eu conheço, e principalmente as adultas também, nem as adultas, exigem que você fale o nome do cantor e o nome da música toda vez que você anunciar ou desanunciar. Sim. Então, muitas vezes, o que eu falo? Pô, o nome da música é difícil. Não tem problema, fala o nome do cantor. Meu. Pô, tem uma música do Drake lá que eu não consegui entender o nome. Como é que eu falo aquele inglês lá? Meu, manda Drake. Pô, é a música do Drake aqui na programação da tal. Abstrai o resto. Né? Segue o barco. Né? Tá difícil. Puta, eu me enrolo quando vou falar o nome daquela música. Por exemplo, eu vou tocar toquei lá o One Direction, que todo mundo fala Direction, que não é Direction, né? One Direction. Best Song Ever, eu não consigo falar Best Song Ever, não fala. Pô, a gente ouviu One Direction aqui, já era, não vai matar ninguém, entendeu? Não vai matar ninguém. E claro que se você depois quiser treinar isso, pô, eu acho perfeito, tem que treinar, né? Até pra você entender. E por isso que eu falo o negócio das entrevistas. Pô, põe lá no YouTube entrevista ou interview fulano de tal, fatalmente o cara vai falar o nome da música ou o nome dele, né? Pô, tamo aqui com o com a Selena Gomez. Ah, here's Selena Gomez. Tal. Aí o cara vai falar, Selena, oh, é Selena mesmo. Pô, que legal. E assim você vai. É uma coisa que você vai pegando a manha de falar o inglês. Então, não tem aquela necessidade de, puto, o cara vai fazer um curso de inglês com um professor que morou nos Estados Unidos. Pô, é ótimo, isso pra vida. Você trabalha com isso, você sabe, né, Jefferson? Sim. Fundamental, inglês é super importante. Mas. Para nome de música de artista, toca o pau e vamos lá, Shawn Mendes, Chainsmokers, enfim. E vamos que vamos, né? Sem dificuldade nenhuma. Uma outra coisa que. Aí eu já vou pular para o negócio para a entrevista, que eu sei que foi um trabalho de final de curso, mas pode cair de você, o cara, ainda mais essa história de Portugal que você me contou, pode calhar do cara falar, pô, você tem que fazer uma entrevista aí com um artista que vai vir para cá, sei lá e tal, né? A entrevista em rádio, a gente tem alguns parâmetros, assim, alguns programas que a gente ouve de rádio jovem e tudo mais, e um deles é o Pânico, eu mesmo já fiz vários programas de entrevista e tal. A entrevista, para uma rádio jovem, a gente tem que tomar o máximo cuidado para não ser tão formal, né? Então, lógico que também você não vai zoar pra caramba, porque não é você não vai fazer um pânico, mas para fazer uma entrevista com um artista ali e tal, você pode subir um pouco o gás, assim. Eu achei muito down aquela a tua interpretação, a tua locução ali naquela entrevista com a moça. Olha, estamos aqui. Até para abrir um portfólio, se você um dia for fazer um piloto, eu particularmente, tem gente que gosta. E tem gente que eu digo, o profissional, pô, eu gosto de fazer uma apresentação em áudio. Pô, eu sou fulano de tal, esse é meu portfólio de áudio. A partir de agora você vai ouvir um trecho dos meus trabalhos. Eu assim, não vou dizer que você acha legal ou ruim, mas tem gente que gosta. Eu acho que é mais legal já o cara ir direto pro assunto, mas tem gente que gosta. Quando você vai fazer essa apresentação, não adianta você fazer lá down também. Sim. Olá, tudo bem? Eu sou fulano, tal, papapá. Não. Olá, tudo bom? Eu sou o Jefferson. Você vai ouvir o meu portfólio de áudio aqui, especialmente gravado para a sua rádio. Vamos lá? Descontraído. Pode fazer isso, descontraidamente. Tá? Então você fala, pô, Rui, vou gravar um piloto para tal rádio. Pode fazer lá em cima, se você quiser fazer uma abertura, meu telefone é tal, né, que muita gente faz. Pode fazer, mas não faz da onda, entendeu? Nem faz assim, olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, esse é o meu portfólio. Esses dias eu vi na internet um cara super bom, não lembro o nome do cara, que já tinha passado por uma série de afiliadas da Globo, do SBT, sabe? Aquele tipo voz padrão, o cara vozeirão mesmo, né? Aí o cara manda assim na abertura, olá, meu nome é fulano de tal, tal. Eu falei, pô, o cara ia fazer um negócio, parecia um anúncio fúnebre, velho, eu juro mesmo. Parecia que o cara ia falar, morreu aos 72 anos. Eu falei, putz, Aí eu falo, pô, o cara que vai contratar esse cara, e o cara vira locutor 24 horas, fica chato pra caramba, né, cara? Uhum. Aquela coisa meio engessada, muito, muito durona, né? Então, se por um dia que você for fazer alguma coisa assim, faz pra cima mesmo, que é o teu estilo, é a tua pegada, e fica muito melhor, né? Pelo menos essa, uhum, essa é a minha opinião. E numa entrevista, você, lógico que o convidado, ele... Claro, mesmo o artista que está acostumado a dar entrevista em rádio, que, ou cantor, ou né, o cara lá da banda, tal, lá, enfim. Mesmo esse cara, ele é meio down. Ele, né, você deve ter ouvido já em entrevistas que o cara entra no puta gás. Pô, estamos aqui, fulano e tal, vamos conversar com ele, o vocalista do Capital Inicial, Dinho. Tudo bom, Dinho? Ah, cara, tudo bem e tal. Certo? Porque também até faz parte do próprio processo do próprio locutor ali, do artista. O cara gosta de fazer um tipo. Mas não necessariamente você vai entrar nessa vibe, porque senão fica chato também pro ouvinte. O cara fala, pô, o cara tá muito down, né, meu? Tá todo mundo muito down. O cara até troca de emissora, né? É uma coisa assim, se você ouviu o Pânico antigamente e o Pânico hoje, né? Não sei se você costumava ouvir o Pânico. Escuta, uhum, até hoje acompanho. Então, o Emílio hoje ele é outro cara, ele é mais tiozão, é outra pegada e tal. Uhum. Mas o Emílio, pelo menos, ele é o Emílio, ele tá num outro nível, num outro patamar e tal. Mas você, efetivamente, como locutor, você pode dar um outro gás, você pode falar de uma outra maneira. Né? As pessoas medem muito, ah, eu quero fazer igual ao Emílio. Nem sempre é o certo fazer igual ao Emílio. O Emílio é o Emílio, né? Então, não precisa fazer do jeito que o Emílio faz, que o Emílio vai daquele jeito e tal. Faz de um outro jeito, faz de um jeito mais pra cima, mais alegre, mais descontraído, e vai que vai. Não precisa fazer graça e humor, às vezes, numa entrevista que não cabe, né? Uhum. A história do Zé Graça, mas acho que dá pra fazer de uma maneira bacana, descontraída e pra cima, que fique bom pra todo mundo, pro entrevistado e pra você que tá fazendo entrevista ali. Mas isso aí é uma coisa que depois você fala, Rui, me treina um pouco mais no lance de entrevista, a gente fala mais sobre isso. Uhum. Aí vai de você, da tua vontade também, ou do que você falar pra mim, e a gente vai nessas próximas aulas também falando sobre isso. É legal. Inicialmente eu acho isso, da locução, pelo menos a que eu ouvi, uhum, Jefferson. Então eu volto a te falar, é bacana, cara, você tá bem, tem um caminho legal, acerta algumas coisinhas, e aí eu acho que dá pra você ir pra cima, uhum, sem dúvida. Show. Agora vai você, me manda alguma coisa que você quer saber, o que você acha que você... Fica à vontade. Então, eu me identifico, né, como eu te falei, né, eu sempre fui fascinado em rádio, uhum, e comecei como base a AM, né, uhum, e até por conta do meu tio, eu gravava, escutava, escrevia e decorava e fazia o programa idêntico que ele fazia. Então, legal, essa pegada a AM mesmo. Né, com rádio relógio do lado para fazer o BG e um gravadorzinho do outro lado. Depois, né, fui crescendo e tal, daí comecei a acompanhar Atlântida, Cidade, Universal, Bibo Nunes, Sócio Fordense da Cidade, uhum, Borbulhante da Pepsi. E aí, segui uhum, mesma ideia. Pegava os programas, gravava, decorava ali as gírias que os caras usavam e tentava fazer igual. Né, gravava, legal, uma pegada um pouquinho diferente. Também um determinado momento da minha vida na internet, daí já acabei encontrando áudios do Julinho Mazzei, né? E fui pesquisar quem era o cara, né? E aí foi aí que daí eu achei também, acho que o teu perfil e de mais um monte de gente que eu já tenho ali no Facebook. E aí sempre achei, já me identifiquei com esse estilo, achei bacana, achei legal, e né? Tá. E aí o processo que eu fazia era exatamente esse, gravar, ou, né, escrevia algumas frases e tentar imitar, até então, né, que eu fazia. E aí, depois disso aí, em 2012, né, que eu consegui ter um tempo, e sempre trabalhando com tecnologia, a gente viaja muito, então tá sempre na correria, então eu consegui parar em 2012, fazer o curso, para adquirir a DRT, na realidade, porque o curso ele é bem fogo também, foi bem fogo, não foi fogo, não é um curso que nem a Rádio Oficina, pelo menos o que eu vejo na internet, né, que os caras têm um equipamento de som lá onde tu pode operar e fazer o ao vivo da Rádio FM, lá numa rádio jovem, lá ele é mais focado em notícia, né, mais amarrado. Até porque eles têm operador, curso de operador de áudio, então é o operador que controla toda a parte sonora. Tá. Né, então tu não tem essa dinâmica. Entendi. E daí, depois que eu terminei o curso, eu fiz um coaching. Que eu acho que eu cheguei a te comentar, com um locutor aqui do Sul. Comentou. É, e aí, na ocasião, legal, fazendo coach para locução publicitária, ele daí tinha um estúdio, uma antessala lá, ele tinha um estúdiozinho dele. Ah, tu não curte rádio? Eu sou fissurado por rádio. Dele, ah, vamos tocar um projeto, se tu tiver interesse, né? Toca um, vamos montar um programa, a gente cria plástica, né? E faz o teu programa aí se tu quiser. Eu fazia 4 horas no sábado, e ele me passando algumas dicas, legal, né? Então, foi aí que foi o ponto máximo, assim, deste meio para mim, mas sempre como segunda opção, né? Até então, por conta do meu trabalho TI. Né? E aí, agora, eu consegui parar, né? Agora, mês passado, fiz um acordo, voltei de férias, fiz um acordo lá e consegui me dedicar agora a trabalhar, montei um home office, trabalhar em casa para me dedicar para isso. Seja, não sei se vai dar certo a parte web, né? Tô focando nisso e também se tiver alguma oportunidade, por isso que eu, né, tô te consultando aqui pra gente, pra me melhorar, ver tudo que eu posso melhorar, pra daqui a pouco, se eu tiver uma oportunidade maior, que eu tenha a expertise pra assumir algo maior, né? Legal. O da, essa, dessas, da, dessas duas áreas que você vai fazer, você vai começar quando, Jefferson? É que eu tô da Jovem Máxima, a gente está conversando, a gente conversa direto, né? Que o Henrique, ele é meu amigo, então a gente todo dia praticamente a gente conversa pela parte da manhã, que à tarde ele tem programa de rádio, que ele tem, trabalha numa rádio aqui no Rio Grande do Sul, no interior. Entendi. Aqui. E a gente, na parte da manhã, a gente sempre troca uma ideia. Né, mas acredito que agora a gente vem parte de época de festas, né? Então a gente está tentando começar alguma coisa em dezembro já, né? Mas daqui a pouco começa em janeiro. E a de Portugal, ele está um pouquinho mais demorado por causa que toda a parte de plástica e nome do programa e estrutura fica tudo responsável do locutor. A Jovem Máxima, como o Henrique trabalha com isso há muitos anos, ele monta e me entrega a plástica pronta. E eu dou algumas dicas. Ah, monta uma vinheta pra mim ali com daqui a pouco você vai ouvir aqui na Playmix. Daí tu passa pra ele os textos, ele monta pra mim e depois só me manda pronto, editado, se eu quero só o off, se eu quero a trilha, com trilha, efeitos e tal. Então com ele é mais tranquilo. E com essa rádio de Portugal, toda a produção do programa fica tudo a cargo, tudo responsabilidade minha, né? Então, por conta dos projetos que eu ainda toco aqui e da Jovem Máxima que eu estou esquematizando, a de Portugal eu estou empurrando um pouquinho mais para frente. Tá. Você faz tudo... Você tem um estudinho na sua casa, não? Eu tenho. Uhum. Ah, legal. Então podemos fazer algumas... Você pode fazer algumas coisas para dar um tipo lição de casa, assim, para a gente bater bola, né? Oh, show. Ah, legal. Com certeza. Legal. Então, eu acho que... O que você pode fazer agora de cara já, Jefferson, é a gente fazer como se fosse assim, uma brincadeira mesmo, como que você fazia lá ao vivo. Obviamente você não precisa tocar todas as músicas, mas faz como se você estivesse ao vivo, grava, já dentro dessas primeiras instruções que eu te dei assim, vê o que, que você conseguiu ou não, e aí a gente depois vai ser... Fala, ui, tá pronto, tal, já gravei. O tempo que você quiser. Se você quiser gravar 10 minutos só umas cabeças de música, uns encerramentos e tal, fica à vontade. Faz o que for, assim, tranquilo pra você. E já me manda, fala, Rui, tá aí, tá no teu e-mail. Aí eu vou, dou uma ouvida, e depois quando a gente fizer a segunda aula, eu já tenho algumas coisas e a gente vai batendo bola em cima disso aí, que eu acho legal o treinamento em cima do que você ouviu aqui agora, né? E dentro do que você já tem também de ideia da sua locução, né? Bacana. Porque aí é isso que eu acho que é importante, a gente te deixar preparado, claro, para essas duas situações aí que você são palpáveis, estão na tua mão, mas também para uma outra situação que, de repente, não custa nada você ter um pilotinho, não custa nada isso virar uma coisa profissional mesmo. Exato. E que você apresente nas rádios aí, né, cara? Você mora em Porto Alegre mesmo, ou, Jefferson? Eu moro em Campo Bom. Tá, uns 50 e poucos quilômetros. Foi uma opção foi uma coisa que também eu tomei a decisão para trabalhar em casa por conta da distância, né? Perdi em torno de 5 horas com trem, ônibus, né? Que daí eu não ia de carro, preferi de ônibus e trem. que é mais rápido, mas mesmo assim eu perdia 5 horas por dia, né? Então agora... É. Puta, 2 horas e meia pra ir e 2 horas e meia pra voltar, é, loucura, né? É, 3 pra ir e 2 pra voltar. Não sei, ah, 3 pra ir e 2 pra voltar. A volta vinha um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim é muito tempo perdido, tá louco. Loucura, né? Muito tempo que você fica... Enfim, não compensa, né, cara? Não, nem um pouco. Aí o que eu fazia era escutando podcast e voltava. Entendi. Vai pegando a manha, né, cara? Exato. Não, é nítido, cara. A tua isso que eu te falei dessa história aí, você falou, pô, falou do Julinho e tal, que é uma referência e tal. É, pô, isso é muito legal. Então, uhum. isso que é o negócio. Porque, por exemplo, você falou que você tem 40, né? 39. Então, você com 39, cara, pô, eu acho que é pouca coisa pra você estar numa pegada pra você poder trabalhar numa rádio uhum. bacana, entendeu? É, em Campo Bom mesmo tem rádio ou não? Tem, aqui tem uma AM de dial, né? Uma AM e uma que ela é uma FM, que é urbana. Eu até já visitei ali, porque eu tenho esse cacuete também. Cidade, quando eu viajava a trabalho, toda cidade que eu chegava eu já catava. Se eu não tivesse nenhum amigo no Face que trabalhasse na rádio da cidade, eu ia lá buscava rádios, sei lá, em Goiânia. Aí eu consegui visitar algumas. Visitei clube, visitei Interativa. Em São Paulo eu fui na 89 Rock, fui na Metropolitana, fui... Ah, acho que quase todas da Paulista ali eu já fui. Pô, que legal, né? Não, eu gosto mesmo, gosto. Então, mesmo sem ter nenhum projeto rolando por baixo, eu entrava e entrava em contato. Tá, como é que eu faço pra visitar? Aqui agora eu vou na Mix, que fica em Canoas, que é a antiga Pop Rock, já falei com eles. Uhum. Assisti o cafezinho. Vou também numa outra rádio aqui de São Leopoldo, 88.7, que é uma rádio mais bailão, que a gente chama assim. Sei. Né? E aqui em Campo Bom tem essa pequena, mas aquela é uma rádio no dial 87,5. Ah, é o dial estendido, né? É, e é comunitário. Então, conheci o dono ali, conversei com ele e tal. Mas para entrar ali, tem que entrar com patrocínio. Já eu não conheço ninguém aqui na cidade, né? Então, a gente tô morando aqui há 6 meses. Eu morava em Cachoeirinha, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Sim. Então, eu não tenho como entrar com patrocínio já, né? Então, enfim. Mas fui ali, conversei, deixei, abri o caminho, né? Boa, legal, cara. Muito bom isso. É, eu acho que você estando preparado ali para qualquer situação, se você estiver bem preparado, a coisa muda totalmente, né? Ah, legal. Ó, eu acho assim, você pensa assim, se surgisse uma oportunidade, ou você pensa em até tentar algumas rádios, de repente, as rádios de Porto Alegre ou não? Eu pretendo. Pretende, né? Ah, então, pô, matou, cara. É aquela matou, história, você né? Tem, é você tem história, potencial. Né? O não já tem, né? Então, vamos lá. Não, e não é, e outra, você tem potencial, cara. Pô, teu potencial é muito bom, é questão bacana, de isso legal. Mesmo. Porque assim, o curso... Que nem você falou, você até citou a Rádio Oficina, né? Uhum. O teu, onde você fez mesmo, Jefferson? Não, o CIP aqui em Porto Alegre. Que é uma... É tipo um tipo curso do Senac, assim, mais ou menos? Ou não? Eu não sei te explicar. Assim, todos os radialistas daqui do Sul fizeram curso lá. Ah, tá. Eles têm curso de tudo que é área, de operador, de locutor esportivo, de TV. Até esse curso que eu fiz, ele tem notícia em rádio, em TV... Minha DRT tudo compreende isso aí também. Entendi. Telepronto, tive que ler bom, lá. Que então. E você. Porque aqui em São Paulo, Rio e tal, o pessoal faz muito Senac, né? Sim. O Senac, que é o ICO, tem várias unidades e tal, e que dá o DRT. A Rádio Oficina também, mas a Rádio Oficina é só em São Paulo. Sim. Mas o que acontece com esses cursos, cara? Esses cursos, mesmo o Senac, que nem você falou, o curso que eu fiz é uma pena porque a gente não operava. Lógico que o Senac é melhor, porque eles montam realmente um estúdio como se você estivesse ao vivo ali, na operação, junto, locução, a Rádio Oficina também, né? Só que tem uma coisa, cara, eles não te preparam efetivamente para você sair, claro, pode acontecer, como já aconteceu, eu mesmo contratei, cara, tinha recém saído do Rádio Oficina, da Rádio Oficina e do Senac, mas não é um preparo assim... tão grande, entendeu? Sim. O cara não sai, por exemplo, muita gente não tem isso que você teve, de sempre ouvir rádio, fazer junto, de meio, entre aspas, brincar, né? Fazendo aí, copiando seu tio, né, que você falou, né? Ou indo pegando outras referências e fazendo, né? Então isso aí, como eu disse, você já tá bem à frente de outras pessoas, vamos supor, se você efetivamente quiser mesmo falar, pô, quero seguir, quero tentar, vou mandar piloto e vou, beleza, putz. Isso, cara, é nítido na tua locução, entendeu? É, eu ouço, ouço muito, muito piloto, muito, a vida inteira, né, cara? Meus últimos 35 anos foi isso, ouvi piloto e ainda mais agora com as aulas, eu tenho o tamanho e a abrangência desse lance das aulas, e hoje em dia com essa coisa da internet, pô, é gente de tudo que é lugar, né, cara? Então, aí que você vê mesmo, o cara quando ele tem um preparo e quando ele tem uma pegada igual a tua, ele sai muito na frente, cara, muito na frente. Porque aí os outros, realmente é mais complexo pra você ensinar o cara e mostrar pro cara. Entendeu? Então a base você tem, uma puta base, cara. Então, legal, bom. O Jefferson, faz-se então algumas coisas, como eu te falei, como se fosse uns treinamentos mesmo. De gravações, tal, faz pra mim, tenta fazer, não precisa, você fala, puta, tem que fazer hoje, não, faz quando você puder, dentro do seu tempo aí, tá? E veja, puta, Rui, eu tenho, tal dia tá mais fácil, eu não tô, tal hora, tal, preciso parar uma hora pra fazer isso também, não quero te atrapalhar na tua correria aí do dia a dia. E aí, depois você me manda no WhatsApp, fala, Rui, tá aí, que aí eu ouço. Depois a gente vai fazer, na segunda aula a gente já vai batendo uma bola nisso. Legal. Aí depois eu vou te mandar, me manda um e-mail, Jefferson, que aí eu vou te passar um e-mail aqui no WhatsApp. Tá. E aí eu fico com o teu e-mail também, que eu vou te mandar só alguns exercícios que são bons assim pra você fazer, tanto pra... Tua dicção é muito boa, mas é legal ter um treinamento de respiração e de dicção pra você até ter uma... Eu não sei se você já chegou a fazer esse tipo de exercício. Você já fez alguma vez? Né? Eu fiz no curso na UCIP. A gente teve algumas aulas com uma fonoaudióloga. Tá. E na locução publicitária também. O Henrique me passou alguns exercícios. Mas sempre útil. Eu ouvi um... O que que é? É um comercial que você tem lá no SoundCloud? O que que é? É um negócio de mulher? O que que é aquilo lá? É uma... De mulher? Peraí, deixa eu pegar aqui o SoundCloud. Peraí. Tem chat aqui nesse negocinho do Face? Peraí, tem entrevista. Ah, não, tem uma. Peraí, tem uma. São 17. Peraí, 17 faixas. É que tem também tem uns antigão lá que eu gravei com headset também, antes de fazer com coisa. Tá, não, então beleza, eu vou prestar atenção mais nesse só que você me mandou, tem um comercial lá também, tem um institucional da Honda, né? Tem, algumas coisas eu gravei ou no estúdio lá quando eu tava fazendo a locução, daí é publicitária, tem os do Itaú aqui que eu acho que esse aqui eu gravei em casa já com o meu equipamento. Tá. E aí tem alguma, eu nem sei o que que tá público, que pra mim é que aparece tudo, né? Tem um monte de... Pra mim aparece uma chamada que você gravou da Jovem Máxima, o Sorriso Maroto, uma chamada do Sorriso Maroto. Isso, foi no estúdio lá. Comerciais diversos que tem aqui, tem duas tracks aqui de comerciais diversos, né? Eu vou dar uma ouvida melhor nesses comerciais também. Você acha que são legais para eu ter uma referência da tua locução comercial de gravação? Agora eu cheguei aqui, Hiper Sócios, Renault, todos esses eu gravei lá quando eu estava fazendo o curso de locução publicitária, né? Então legal. Dá para ver um pouquinho da evolução aí. Não sei se eu te passei meu site. Meu site tem alguma coisa lá também, de vídeos também. Jefferson, depois eu te passo ali, jeffersonsilveiro.com.br. Passa pra mim, eu vou dar uma ouvida e se você quiser, aí você me manda esse áudio dando essa treinada de locução, aí a gente dá uma acertada nisso. Eu vou dar uma ouvida nessa parte comercial tua, que você acha que é legal pra eu ter uma referência e depois a gente bater uma bola sobre isso, não? Tu que manda, né? Pra mim é tudo válido. Tá, eu vou dar uma ouvida, aí a gente, na próxima aula, a gente bate uma bola sobre... Isso, se você quiser um pouco mais de tempo, fala, Rui, prefiro um pouco mais de tempo até o fim de semana aí para gravar um testezinho de locução ao vivo. E aí a gente, na próxima aula, a gente fala de locução, de gravação, se você quiser. Tá. Quer? Pode ser. Pode ser assim? Pode. Assim vai legal, que aí a gente já dá uma desenvolvida nisso e a gente vai entremeando as coisas aí. Sim. Né? O Jefferson, a gente combinou o quê? Amanhã de novo ou não? Então, Rui, se eu conseguir gravar de manhã... Eu não sei como é que tu tá de tempo para escutar de manhã. Né? Não, posso, de manhã tranquilo, dá pra ouvir. Eu vou fazer se tiver seguinte, alguma coisa eventualmente, mas eu consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se agora eu consigo gravar. Se eu conseguir gravar agora, tranquilo. Eu já te passo. No final do dia eu vou dar uma saída com a minha esposa. Então, tá. Talvez dependendo do horário que eu voltar, se caso eu não tenha gravado antes, eu grave à noite e já te mando. Se eu conseguir a gente fazer... bate bola pelo WhatsApp, aí eu falo, pô, achei isso, achei aquilo. Perfeito. Né? Se eu conseguir gravar até amanhã de manhã, na parte de cedo da manhã, eu já te mando e a gente segue às 15 horas da manhã. Isso aí que eu ia te perguntar, né? Se não ia ficar muito em cima, tanto para te escutar, quanto para mim gravar. Tá, né? Você quer pular essa sexta de aula e a gente de repente faz, de repente semana que vem, ou faz duas, depois faz para ter um pouco mais de espaço de tempo? Uhum. Como é que você prefere fazer? Pode ser, Rui. Tu que... É que assim, ó, não quero trancar o horário e deixar chegar amanhã e dizer pra ti, não, vou fazer hoje. Faz assim, ó, deixa sobre aviso. Se tu não... Vamos deixar ela aberta amanhã às 15 horas. E aí se tu disser pra mim assim, ah, Jéssica, pintou outro aluno aqui e eu agendei ele para as 15 de hoje. Mas caso chegar amanhã, der tudo certo, eu consiga gravar. E tu ter esse horário ainda disponível, daí a gente segue. Não, o horário é teu, esquece. Tá. Eu não marco, quando eu marco aqui na minha agenda, eu não marco mais nada. O teu tá marcado. Eu tenho um rapaz só às 5 da tarde amanhã. Tá. E hoje eu tenho a noite, por isso que sendo bom para você à tarde, que muita gente, como também tem essa pegada de ter outro trabalho, os caras, eu faço mais aula à noite, por exemplo, hoje tem a noite, amanhã tem a noite, segunda à noite, mas esse 15 horas, beleza, deixa certinho qualquer coisa, só se você tiver algum imprevisto, a gente muda, mas fica marcado para amanhã, e a gravação não esquenta a cabeça. Faz com calma e mesmo que seja no meio do fim de semana, você mandar, eu ouço, eu vou te dando um feedback por lá e depois na aula a gente discute mais. Fechou? Maravilha, show. Perfeito. Combinado, então. Combinado. Vamos em frente aí. Qualquer dúvida, o Jefferson, fica à vontade, irmão, porque às vezes a pessoa fala pra mim, puta, Rui, eu te pintou uma dúvida. Meu, me manda um WhatsApp. Se na hora eu não te ouvir, não te responder, manda um áudio e fala, Rui, pintou uma dúvida, eu tava gravando, eu tava fazendo qualquer coisa. Meu, fica à vontade, velho. Ah, não tem essa frescura comigo, não. A gente, o importante é, além do negócio da gente fazer a coisa profissional, a gente é parceiro também, tá bom? Conta comigo. Maravilha, obrigado. Fechou? Fechou. Então tamo junto. Vamos fazendo e fica amanhã, então. Amanhã às 3 a gente fala mais. Perfeito. Maravilha, obrigado. Tá bom, irmão? Até mais, então. Valeu. Obrigado, viu, querido? Um abração. Um abração. Tchau, tchau. Até mais, tchau.